Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Amém? E graça e paz, meus irmãos. Vocês tomaram café hoje? Esse amém está mais para quem não tomou o café da manhã do que para quem tomou. Meus irmãos, eu gostaria de refletir com vocês sobre a redescoberta da missão e da mensagem da igreja. Por isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Eu oro e eu tenho conversado com os irmãos e eu digo aos irmãos, nós precisamos de um grande avivamento espiritual. Nós precisamos de um grande despertamento espiritual. Será que aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que o Senhor quer que façamos? Eu não posso garantir que essa seja uma verdade. Por isso, a intenção nossa é redescobrir a nossa missão como igreja de Cristo Jesus. E a gente vai trabalhar os quatro capítulos do livro do profeta Jonas. E eu entendi que hoje o culto vai começar, vai terminar para um intervalozinho, depois o culto da noite começa, porque eu vou fazer versículo por versículo. E eu acho que você não se incomodou, então é assim que vai ser. Naturalmente que não. Mas eu gostaria de destacar alguns aspectos importantes que vão nos levar à redescoberta da missão da igreja. Vamos orar. Antes de tudo, Senhor, que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração a partir da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós nesta manhã. Que as nossas mentes estejam voltadas para a palavra do Senhor. Usa o Teu servo, ó Deus, que o Espírito Santo fale ao nosso coração nesta manhã. Oro em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1, eu quero ler apenas e tão somente o capítulo 1, só para relembrar a história que vai servir de fundamento para a nossa meditação. E lembro também que a nossa intenção aqui é, embora a abertura da campanha de missões seja hoje à noite, preparar o seu coração para a abertura da nossa campanha de missões. Jonas, capítulo 1, diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois eles pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. Este se aquietou. Ao verem isto, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém. Meus irmãos e irmãs, a gente tem que parar e repensar sobre o nosso papel como igreja e analisar se realmente nós temos cumprido com a nossa missão como igreja de Cristo Jesus. Recentemente, quando eu estava estudando lá em São Paulo, fazendo esse meu último curso, o professor de teologia da missão me deu um livro grosso. O livro tem 900 páginas. E o livro tratava da missão da igreja. E eu li aquele livro. E simplesmente o livro mudou a minha cabeça por completo. Por quê? Porque ao longo da história a gente vai perceber que Deus tinha algo em mente e mandou seu filho, seu único filho, para morrer na cruz do Calvário em favor do pecador, dentre os quais nós somos alguns deles. E ele fez todo esse sacrifício e ali depois cria a sua igreja, a igreja de Cristo. E a igreja simplesmente cresceu do seu papel como igreja. Veja bem, Jesus fez o sacrifício pelo seu povo para salvar. A Bíblia diz assim: ele veio para libertar o seu povo do quê? Do quê? Dos pecados deles. No entanto, o tempo foi passando e a igreja perdeu a noção da missão que Deus a ela concedeu. Então, uma das características que marcam a igreja não é mais a evangelização, não é mais o compartilhar Jesus. A igreja perdeu, num certo sentido, a sua visão, e isso tem trazido na nossa alma uma tristeza profunda, e a gente não sabe por que uma sensação de vazio, por que uma sensação de estar faltando alguma coisa. E eu acredito porque perdemos a noção da nossa missão. A gente ouve aqui, ou leu aqui a história de Jonas. E Jonas era um profeta. Como todo profeta, Deus chega e diz para o profeta assim: vai lá e faz isso, isso e isso. Essa é a ideia de profecia. Normalmente, no nosso tempo, no século XXI, essa palavra profecia tomou outra dimensão, outra, como é que eu diria? Conteúdo, significado. Quando se fala em profecia e adivinhação, praticamente é a mesma coisa. Profetizar significa falar da parte de. Então Deus chamava ali um homem e fazia dele um profeta: vai lá e diga ao meu povo isso, isso e isso. E normalmente a palavra que Deus dizia ao profeta, vai lá e diga, não era nada fácil. Mas o profeta não tinha outra escolha a não ser ir e dizer ao povo aquilo que Deus disse: ó, o Senhor disse isso, isso, isso, isso. Assim aconteceu com Jeremias, com Malaquias, com vários outros profetas, Isaías, entre outros. E agora, Jonas? Deus diz no versículo 1: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus olha o povo da cidade de Nínive e percebe algo interessante e que toca e entristece o seu coração, que é que a maldade daquele povo subiu até a presença do Senhor. E Deus então estava entristecido com aquele povo e disse: Jonas, você vai lá e vai dizer o que eu quero que você diga. Vai lá e diga isso a eles, que eles estão errados, que eles estão pecando contra Deus. E se eles não se arrependerem, eu vou dar um jeito neles. E aí Jonas, ao invés de ir e pregar e falar aquilo que o texto ou que o Senhor o havia mandado fazer, o texto no versículo 3 dá conta que Jonas fez algo bem diferente. O texto diz: mas Jonas fugiu da presença do Senhor. E aí ele pega, se dirige à cidade de Tarsis, desceu na cidade, pega um de Jope e pega uma embarcação que vai para o sentido oposto. Ele, ao invés de ir para Nínive, que era para onde Deus queria que ele fosse, ele vai para Tarsis, para o sentido oposto. E o texto repete no finalzinho: para fugir do Senhor. Jonas, ao invés de fazer aquilo que Deus queria e que tão importante era para o Senhor, porque o Senhor se preocupava com as pessoas, aliás, Deus os criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, mesmo aquele povo de Nínive, mesmo mergulhado no pecado como estavam, Deus sentiu compaixão deles. Independente da condição pecaminosa, Deus sentiu compaixão deles e disse ao profeta Jonas: vai lá e pregue a eles, para que eles saiam dessa condição de pecado. E Jonas, por alguma razão, no seu coração, ele resolve fugir da presença do Senhor. Deus mandou ir para lá e eu vou para cá. Não quero saber desse negócio, não. No certo sentido, eu posso imaginar que aquilo que está acontecendo no século 21 é o mesmo que aconteceu com o profeta Jonas. Deus quer, e o desejo principal do Senhor é que a sua igreja cumpra a sua missão. E a gente já falou aqui por muitas vezes, mas eu quero repetir, que a missão da igreja, o propósito da nossa existência é: primeiro, exaltar ao Senhor; segundo, edificar os crentes, equipar os crentes; terceiro, evangelizar os perdidos. Embora eu tenha dito primeiro, segundo e terceiro, essas coisas precisam acontecer simultaneamente. Exaltamos ao Senhor, nós edificamos os cristãos e evangelizamos os perdidos. O que está no coração de Deus e a visão de Deus, o desejo de Deus é a salvação dos perdidos. E se eu não tenho essa noção de que é o papel da igreja, é o meu papel, é o seu papel, a evangelização do perdido, é provavelmente porque nós não buscamos ser edificados ou crescer na fé. E isso também pode ser decorrência do fato de não exaltar o Senhor, isto é, colocar o Senhor no seu devido lugar. Primeiro, Jesus o Senhor. Se Jesus não é o Senhor, então eu não vou me importar, eu me preocupar com a edificação de ninguém, e nem da minha própria pessoa, e também não vou evangelizar ninguém. E aí nós precisamos parar e pensar se nós hoje também não estamos fugindo, tal qual Jonas, da presença do Senhor. Porque aqui no texto a definição de fugir do Senhor é desprezar a prioridade ou as prioridades de Deus. É Deus dizer: eu quero isso. E eu falo: sinto muito, Deus, mas eu quero aquilo. E aí então, ao invés de fazer aquilo que Deus quer que seja feito, eu faço aquilo que eu penso que Deus quer que seja feito, aquilo que eu acho que Deus quer que seja feito, aquilo que eu entendo, isso faz sentido. O que Deus quer não faz tanto sentido assim. Jonas, quando o texto diz fugiu da presença do Senhor, o Jonas, o que ele fez? Ele deixou aquilo que era prioridade para Deus de lado. E hoje, em pleno século 21, Talvez você esteja fugindo da presença do Senhor, porque as prioridades do Senhor não é a sua prioridade. A prioridade do Senhor é que aquele povo todo que mora lá no seu prédio seja salvo. E aí, o que você está fazendo? A prioridade do Senhor é que as pessoas que moram, estudam onde você estuda, sejam salvas. E aí, o que você está fazendo? É que você evangelize os seus vizinhos. E o que você está fazendo? Essa é a prioridade de Deus, que as pessoas se salvem. Para que elas se salvem, você precisa exaltar o Senhor, ser edificado, porque sem isso você jamais se importará com a salvação de ninguém. E provavelmente Jonas não estava preocupado com a salvação de ninguém, porque alguma coisa errada estava acontecendo entre ele e Deus. E aí então Deus diz, vai lá pregar para o povo de Nínive. Ele segue para a cidade de Tarsis, fugindo então completamente da vontade do Senhor. Será que nós também não estamos fugindo da presença do Senhor? Você tem preocupação com aqueles que ainda não conhecem a Jesus? Eu venho aqui todas as terças-feiras e participo do projeto Dorcas. E vejo ali cerca de 60, 70 senhoras. A maioria delas não são evangélicas. Quando eu digo evangélico, eu quero dizer cristão, ou seja, não aceitaram a Jesus como o Senhor de suas vidas. Por mais que eu goste delas, se elas morrerem, morre sem Jesus. Então aí eu faço amizade com elas, aí eu passo a amar aquelas senhoras. E aí eu penso no meu coração, eu não posso concordar que essas senhoras não vejam a presença do Senhor. Aí meu coração desassossega. Aí eu converso com uma, converso com outra, aí eu faço amizade, oro por elas e aquela coisa. Tudo para que elas um dia tenham a atitude de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Às vezes a gente vê aqui também, toda segunda, quinta-feira, a igreja, aliás, a sua igreja, se você não sabe, tem atividade a semana inteira. Segunda e quinta-feira, nós temos aqui a nossa oficina, tem muita gente aqui, muita gente aqui. Você devia orar por esse povo, se é que você não ora. Pessoas que não conhecem a Jesus, mas que já simpatizam com a nossa igreja. A nossa igreja já caiu na graça desse povo. Se eu não estou preocupado com essas pessoas, se eu não estou preocupado com o meu vizinho, se eu não estou preocupado com as pessoas que estudam comigo, que trabalham comigo, é porque eu já fugi ou estou fugindo da presença do Senhor, conforme a definição do texto. Fugindo da presença do Senhor. Deus quer que eu faça isso, eu faço aquilo. Essa semana, para mim, foi uma semana de muita tristeza. Tem um funcionário do prédio lá, que eu gosto muito, e ele fuma, mas ele me respeita. Você tem que ir para o meu gabinete, falei para ele, que é a minha casa. Lá no prédio, o gabinete é... Falei, fulano, você precisa ir para o meu gabinete. Eu preciso conversar com você. E o gabinete, quanto vai ser? E ele ficava me cobrando. E um dia eu peguei, ele vai falar, fulano, você está fazendo tudo errado. Com todo o respeito que a amizade me permitiu. Aliás, para você evangelizar, primeira coisa, faça amizade. Você está fazendo tudo errado. E aí comecei a explicar para ele. Aí ele pega sempre cigarro, você está fazendo mais outra coisa errada. Eu não estou criticando aqui o fato de você fumar ou não, mas como eu gosto de você, e eu, a semana passada, acabei de sepultar alguém que morre por conta dos efeitos do tabaco. O Trovati foi comigo lá, era o marido de uma senhora aqui do Ministério Dorcas. Eu não queria que você passasse por isso, isso daí vai te matar. E aí falava com ele, mas essa semana ele foi demitido, porque ele chegou lá meio fazendo algumas coisas que a administração não concordava. Eu fiquei triste porque era uma pessoa que a gente estava trabalhando e talvez eu perca essa oportunidade. Mas eu não conseguia pensar em não falar alguma coisa de Jesus para aquele homem, porque se ele morre, não tem nenhuma outra situação, vai direto para longe de Deus. Então, hoje eu percebo que não há, por parte dos cristãos, o desejo de que as pessoas tenham aquilo que eu também tenho, que é a salvação em Cristo Jesus, que é o Senhor na minha vida, talvez porque eu nem tenha. E aí você deve refletir. E é um problema sério. De qualquer maneira, você precisa redescobrir ou avaliar se você não está fugindo da presença de Deus, quando não leva em conta o projeto de Deus. E aí então você vai ler o capítulo 1, vai ver todo o transtorno que houve por causa da atitude de Jonas, a tempestade veio sobre o mar, e o barco agitado, mas no fim deu algo de certo, porque aquelas pessoas que ali estavam se converteram. Mas o texto no capítulo 2 dá conta de algo muito interessante, que é necessário para que eu descubra, de fato, se eu estou ou não fugindo da presença do Senhor, que é o momento em que eu devo parar para refletir, para fazer uma introspecção. Ninguém muda de atitude sem antes meditar sobre a sua própria vida, sem antes fazer uma introspecção e avaliar, será que eu estou ou não fugindo da presença do Senhor? E Deus então providenciou o meio, já que Jonas não para de jeito nenhum, então ele vai ser engolido por um grande peixe. E foi o que aconteceu, um grande peixe engole Jonas, e lá no ventre daquele grande peixe, por 3 dias e 3 noites ele não tinha o que pensar, então ele considerou sobre a vida e sobre a piedade. Ele considerou sobre a vida dele com Deus e a vida dele com ele mesmo, as suas ações, as suas atitudes. Lendo o texto, a impressão que nós vamos ter é exatamente essa. Ele busca a presença de Deus. Versículo 2 diz assim: No meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Versículo 6 diz: afundei até chegar aos fundamentos dos mares, até embaixo, cujas trancas me aprisionavam para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu ao teu santo templo. Jonas não havia apenas e tão somente sido engolido por um grande peixe, e estava lá no ventre do peixe, mas ele teve que entrar dentro dele mesmo e fazer uma observação, uma introspecção, uma reavaliação da sua própria vida. E nessa oração ele se deu conta de que de fato Deus era um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus bondoso, e que o amava. E que o amava. E porque o amava, certamente amava aquele povo de Nínive. Então ele fez um concerto no coração dele a partir desse momento, e o concerto é: não, eu vou voltar e vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então a conclusão que Jonas chega no ventre desse grande peixe é a conclusão que de fato ele estava fugindo da presença do Senhor. Não só no sentido literal, mas no sentido espiritual. Deus quer que eu faça uma coisa, eu faço outra. Eu sou um profeta que não sigo a ordem do meu Senhor. É a conclusão que ele chegou. E eu imagino que nós devemos parar um pouquinho e fazer uma introspecção. Será que eu sou esse crente todo que eu estou achando que eu sou mesmo? Será que eu sou esse crente todo aí que eu penso que eu sou? E até mais ainda, será que eu sou esse crente todo que as pessoas pensam que eu sou? E outro dia desse eu estava fazendo a distinção aqui entre caráter e reputação. Caráter é aquilo que você é. E a reputação é aquilo que as pessoas pensam que você é. Será que é isso mesmo? Esse trecho do capítulo 2 me faz pensar que uma das coisas que nós devemos fazer é, e sempre é, mergulhar dentro de nós mesmos a fim de ver quem de fato somos, para não nos enganarmos a nós mesmos. Tem muita gente se auto-enganando e outro enganando também. Se auto-enganando porque acham que são o que não é. Porque se fosse, a primeira coisa que ia fazer era priorizar aquilo que é prioridade para Deus. E outro enganando, porque vivem daquilo que as pessoas pensam que ele é. Pensam, está vendo, falando de tal, na igreja, ora, canta no coro. Eu já vi até entregando um folheto ali. Mas isso não é exatamente o que o Senhor quer. Ele quer que, o Senhor quer que façamos. Ele quer que sejamos testemunhas vivas. Ele quer que sejamos ganhadores de almas, mas também quer que sejamos discipuladores. Como já disse em outro tempo, hoje pela manhã ainda estava conversando com a Regininha sobre Billy Graham, e Billy Graham dizia assim, evangelizar é 5%, discipular é 95%. A gente só fica com 5% e depois não sabe por que a igreja não está cheia. Porque a gente só chegou e falou, ó, é isso, a pessoa, eu aceito. Agora, o que você tem que fazer? Mostrar como é que é. E com a sua própria vida, mas você não tem, como é que você vai explicar alguma coisa ou mostrar algo de prático? Bom, de qualquer maneira, discipular, você vai discipular sempre, ou do jeito certo ou errado. Ou você discipula como é que devemos ser como cristão, ou você discipula como é que não devemos ser. Infelizmente, o que eu tenho percebido é que nós temos sido discipuladores, sim. Mas não do jeito que deve ser. Nós ensinamos àqueles que se convertem tudo aquilo que não se deve fazer. Então, se você não evangeliza, ele muito menos. Se você não participa das reuniões de oração, ele muito menos. Se você não vem aos cultos da IBD, ele muito menos, porque já foi discipulado por alguém. Então, a gente tem que repensar, entrar dentro de nós mesmos e avaliar que tipo de crente nós somos. Porque eu estou achando que eu sou o maior crentão e todo mundo achando que eu sou o maior crentão, e de repente eu percebo que se eu sou isso tudo, por que que a minha prioridade não é a mesma do Senhor? Isso faz sentido para você? Deve fazer. Essa para mim é a prova. E Jonas estava aqui, chegou à conclusão de que ele não era aquela pessoa que ele achava que era. Em terceiro lugar, e aí entramos no capítulo 3, e é importante que você faça essa avaliação da introspecção, para que você saiba de fato quem você é. Eu até diria assim, ó, meus irmãos, vamos ser honestos, pelo menos, com a gente mesmo. Porque a gente, para que querer se enganar? Se eu não sou essa pessoa que eu demonstro ser, por que eu vou viver como se fosse? Para. Está enganando quem? Um dia a gente vai ter que se encontrar diante de Deus. E a sua consciência, conforme já lhes ensinei, vai dizer, ah, não é nada disso, Senhor. Não é nada disso. Aí você vai ficar com a cara no chão, porque é isso mesmo. Então ouça a voz da sua consciência. Faça um autoexame e viva de acordo com aquilo que você é. Ou seja, se for um discípulo autêntico do Senhor, que assim seja. Mas se não, se você estiver fugindo da presença do Senhor, volte à presença do Senhor. Vamos ser honestos com... É nosco mesmo, né? Com a gente mesmo. Por que que eu vou querer me enganar? Eu olho para mim, meus irmãos, e aí começo a avaliar a minha... E as pessoas, uma vez, uma irmã chegou, poxa, você é tão, tão bonzinho, você... Falei, eu não sou não. Eu quero ser. E estou buscando ser, mas eu não cheguei lá. Então as pessoas podem achar o que quiserem de você, e você pode achar o que você quiser de você mesmo, mas Você tem que perguntar o que Deus acha a seu respeito. E Jonas aqui se encontra. Pelo menos ele entende que ele estava no caminho errado. Então ele toma uma atitude: vou fazer aquilo que Deus quer. É isso que Deus quer que se faça, então é isso que eu vou fazer. Então no capítulo 3, o que ele faz? Ele retorna à presença do Senhor. Melhor dizendo, ele prioriza a prioridade de Deus e aí então anuncia as boas novas. O texto diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, capítulo 3, pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhes darei. E o texto diz, versículo 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum. Todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Versículo 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, que é um sinal de humilhação, e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem, o animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E o texto diz, versículo 10, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Veja só, Jonas não priorizou aquilo que era prioridade para Deus, que era a comunicação das boas novas para aquele povo. Ele não queria. E quantas pessoas ali morreriam? Mas quando ele resolve comunicar a palavra do Senhor, até o rei se converte. E Deus desvia a sua ira da cidade de Nínive. Deus não mais destrói a cidade de Nínive, porque o profeta Jonas foi e anunciou a palavra do Senhor da forma como o Senhor disse que deveria ser ordenado, pregado. Se arrependeram, entregaram as suas vidas ao Senhor. Eu fico pensando, nós moramos aqui na Ponta da Praia, nós moramos aqui na cidade de Santos, e às vezes a gente olha para o povo e para o pecado do povo, para a religiosidade do povo, para a falta de interesse do povo, e a gente no nosso coração: eu não vou me preocupar com esse povo, não. Eu não vou falar nada, porque se eu falar não vai adiantar nada. Se nós fizermos aquilo que o Senhor quer que façamos, isto é, se colocarmos a prioridade de Deus como sendo a nossa prioridade e desenvolvemos métodos, estratégias técnicas de evangelização, se não todas as pessoas, muitas pessoas se renderão aos pés do Senhor. Talvez isso não aconteça por culpa sua. Ou seja, eu estou particularizando para você pensar em você mesmo, porque você não teve coragem de refletir sobre a sua vida e sobre a sua piedade. Você não teve coragem de anunciar as boas novas às pessoas. Então as pessoas estão se perdendo. E eu acho isso muito triste, porque eu fico pensando, eu tenho um irmão, vários irmãos, mas eu quero destacar um deles. Eu gosto muito do meu irmão, porque ele é mais ou menos da mesma idade que eu, e eu vivi muitas coisas com ele, e eu gosto do meu irmão. O momento mais triste para mim foi quando ele se envolveu com álcool e Mas aí eu falava para os irmãos, a igreja orava, e eu sei que hoje ele se livrou disso. Tem um emprego dele, aparece com o carrinho dele. Eu fico todo feliz de ver meu irmão. Aí um dia ele chega, eu vou levar o Alê para ver o jogo do Santos e não sei quem. E levou o Alê para ver o jogo e levou o Alê para a torcida do Santos. Aí o Santos perde de 3-0, um negócio assim. Ele, não vou levar mais você para ver jogo nenhum. Mas foi para mim uma alegria tão grande ver o meu irmão, que estava naquela situação, sair com o meu filho para levá-lo a um jogo de futebol. Meu irmão, que quando garoto nós brigávamos juntos, batíamos juntos e apanhávamos juntos. Ele é meu irmão, meu sangue. E a minha tristeza maior era saber que ele, morrendo, ia para o inferno. O meu irmão, de tantas batalhas, de tantas jornadas, de apanhar junto do pai, de fazer besteira, de tomar banho no rio, que o meu pai falava, vai para o rio, vai tomar banho lá no rio, chegava todo fedido de mangue lá e, ó, o couro comia, porque meu pai não permitia que a gente fizesse tal coisa, porque morria moços, rapazes e muitos moços lá. E eu ficava pensando, meu irmão não pode ir para o inferno. E ainda assim, toda essa tristeza, porque ele não se converteu. Mas eu oro para que ele se converta. Porque eu não posso conceber que meu irmão não vá para o céu. Também não posso conceber que aquelas senhoras do Ministério Dorcas se percam. Aquelas pessoas que entram aqui se percam. Que o seu filho, que não é crente, se perca. Que o seu marido, que não é crente, se perca. Eu não me conformo. Você também não deve se conformar. Alguma coisa a gente tem que fazer. E o que você tem que fazer é o que já está escrito. Priorizar aquilo que é a prioridade de Deus. Viva o Evangelho e pregue o Evangelho. Essa é a ideia. É isso que o Senhor quer que façamos. Jonas fez. Tem uma coisa que não estava muito certa aqui. Embora Jonas tenha levado a palavra do Senhor, eles tenham se arrependido, uma outra lição a gente tem que aprender aqui para que a gente redescubra a missão da igreja. Você vai olhar no capítulo 4, que Jonas, depois que as pessoas se converteram, fez uma festa, aleluia, glória ao Senhor, e pulava e cantava de alegria, e saltava, dava cambalhota, que as pessoas se converteram, não foi isso? Eu não entendo como foi o que aconteceu. Ele fica invocado, então, Deus, agora, preguei e se converteram, e agora o Senhor não vai mais destruir, e fica lá com um bicão desse tamanho, aborrecido com Deus, porque Deus não vai mais destruir a cidade de Nínive. O que está errado aí? O que está errado? Mas depois Deus dá uma lição para ele. Ele pega, fica lá empurrado, eu vou ficar aqui no sol. Eu quero morrer. E ele diz isso aqui várias vezes. Agora, Senhor, versículo 3, capítulo 4. Tire a minha vida, imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Depois, no versículo 8, a gente lê, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Que planta? Porque Deus, um pouquinho antes, quando ele ficou ali no sol, fez com que uma planta nascesse rapidamente. Aí a gente pensa que tudo ocorreu num dia, não é bem assim. Num dia a árvore cresce. Ele ficou invocado um bom tempo com Deus. E aí, de repente, da mesma velocidade, aquela planta morre. E aí ele fala, está vendo? O Senhor destrói uma planta. Essa árvore servia para dar sombra. E eu me desfrutei dessa sombra. Eu acho isso injusto. O Senhor está errado e eu quero morrer. Aí o papo dele é quero morrer. Versículo 10. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem discernir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aí a gente descobre, de fato, o que faz a gente perder o referencial. E o texto mostra que o que faz a gente perder o referencial de prioridades de Deus é: a gente se preocupa mais com as coisas do que com as pessoas. E aí é que está todo o problema. Deus preocupado lá com Nínive, aqueles 120 mil, e Jonas com coisas. Especialmente aqui nesse versículo, a coisa seria, a preocupação de Jonas era com aquela plantação que cresceu e morreu. Isso significa que essa não era a única coisa que Jonas adorava. Ele era materialista, por isso não entendeu a preocupação de Deus com as pessoas. Em outras palavras, Jonas coisificava o ser humano. O ser humano para Jonas era uma coisa, e a coisa era como uma pessoa. E a gente está vivendo um momento assim, a coisificação do ser. A gente quer ter peixinho em casa e cuida do peixinho como se fosse uma pessoa. Põe até nome de gente. Nada contra, eu coloquei o nome do meu cachorro de Johnny, mas eu não conheço nenhum Johnny brasileiro. Põe nome no cachorro, põe nome no peixe, e o nome não é problema, é aquele cuidado e vai, e roupinha, e não sei o quê, aquele cuidado todo, leva lá no veterinário, gastou a fortuna com o cachorro, mas se o filho tiver com problema de óculos, ah, não, eu não tenho dinheiro, mas pro cachorro. E eu tenho notado que as pessoas têm dado mais importância aos animais do que o próprio ser humano. Eu também tenho notado que, veja só, o povo fazendo campanha, Viva o Verde, tem até Partido Verde por causa do Greenpeace, aquela coisa toda, e todo mundo preocupado com verde. Eu também me preocupo com verde, mas eu me preocupo mais com as pessoas. E as pessoas, como é que fica? Então a gente coisificou o ser. Então, já que você para mim é uma coisa, então eu não me preocupo com você. Isso significa que se eu não tenho essa prioridade de Deus, que é comunicar as boas novas às pessoas, é porque para você a pessoa não é uma pessoa. Para você a pessoa é uma coisa. Aí você não está muito afim, está muito preocupado. Morreu é menos um. E não é bem assim. Nós precisamos redescobrir o papel da igreja e reviver o papel da igreja, ou a missão da igreja. Nós fomos salvos por Cristo. Para quê? Para comunicar o evangelho do Senhor que nos salvou a outras pessoas. E você às vezes fica no seu coração uma sensação de vazio, apesar de ser um cristão, de uma sensação de estar faltando alguma coisa, uma sensação de insatisfação. Isso no meio do não crente é falta de Jesus. Isso no meio do cristão é falta de priorizar aquilo que é a prioridade de Deus. Você sente essas coisas porque você não está nem aí com as almas perdidas. Aí você pode comprar uma casa nova, você pode comprar uma TV nova, pode comprar um carro novo. E esse vazio vai continuar. Porque você nasceu de novo para levar outros a nascerem de novo. E se você não faz isso, a sua vida cristã perde o sentido. Quantas pessoas você já evangelizou e levou ao Senhor? Pense. Quantas pessoas você já teve a oportunidade de comunicar as boas novas, mas... Quantas pessoas já morreram e você poderia ter comunicado o evangelho a elas, mas aí pensa assim: tomara que alguém tenha falado do evangelho para essa pessoa. Mas se o seu tomara não aconteceu, aí tomara que você não vá para o inferno com ele também, porque talvez quem não tem essa preocupação provavelmente não é um crente. Eu digo isso porque vai haver um momento do arrebatamento da igreja que nem todos irão. Então eu não sei quem é, mas você deve fazer a sua avaliação. A prioridade de Deus é a salvação do perdido. E a gente não pode perder isso de vista. Deus deu algumas pessoas na sua família que não são crentes, são responsabilidade sua, no prédio onde você mora, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda, é a sua responsabilidade espiritual. E eu espero de todo meu coração que o Espírito Santo do Senhor incomode o seu coração. Eu espero mesmo, porque eu disse e repito, e assim encerro, que a partir de algumas semanas atrás, nossa prioridade é a evangelização também. Eu tenho falado, meus irmãos, vamos fazer o trabalho do Senhor. Eu tenho tido muitas oportunidades, muitas ideias, e eu quero colocar em prática. Eu tenho pregado aqui, e eu faço apelo e chamo aqui, quero e peço para alguém acompanhar aqui, porque eu quero que essa pessoa seja acompanhada. Mas eu preciso que você também venha e traga o seu filho, por quem você ora, o seu marido, o seu vizinho, para que ouça a mensagem do Senhor, uma forma para que essas pessoas sejam salvas. Eu tenho entendido que o nosso papel tem que ser cumprido. A gente começa a campanha de missões e, às vezes, para alcançar o alvo, tem que fazer uma acrobacia danada, é chá de não sei o quê, é pizza, é churrascaria ou churrascada. Meu irmão, é um momento que a gente vai fazer um esforço para alcançarmos o alvo, porque eu estou preocupado com o campo lá. Mas sabe por que muitas vezes a gente não alcança o alvo? Porque a gente não está nem aí com aqui, como é que vai estar aí com lá? Aí os promotores de missões têm que fazer uma ginástica para levantar recursos, e não é assim. Meus irmãos, que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração. Amém? Que Deus mesmo complete essa palavra no seu coração. Eu estava aqui, é que a gente certamente nem tem essa letra ali, mas eu me lembrei de uma música do João Alexandre: Como Será o Futuro do Nosso País. Tem essa letra aí, não, né? Como será o futuro do nosso país? E aí eu pego, coloco todo mundo no rolo, porque aí o Fábio e o Carlos lá fica: e agora? O que a gente faz? Mas a melodia você conhece, não conhece? Tem a letra? E aí eu só queria, se a gente conseguir cantar, eu queria pensar como será o futuro da nossa cidade de Santos. E aí tem uma parte da música que ele canta: Brasil, olha para cima, há uma chance de ser verdadeiramente feliz. Brasil, olha para cima. Não sei o que lá, justo juiz, negócio assim. Existe uma chance de ser verdadeiramente feliz? Volte os seus olhos para ver o justo juiz. Não tem? Eu não sou bom na letra, não. Isso é exigir demais de mim. Como será o futuro? Vocês sabem do louvor aí? Então vem aqui. Sabem a letra? Ah, quem não sabe vai aprender. Vamos ficar de pé? E essa seria uma oração: como será o futuro da nossa cidade? A gente vai falar do nosso país, porque o alcance da nossa igreja não é só Santos, é o Brasil.